Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Esperamos que vocês aproveitem ao máximo essa experiência. DJ. Senhoras e senhores, café crime na casa. É hora dos tambores, microfones em brasa. Bombardeio sonoro, a pista é faixa de gás. Então ouça essa voz, levante suas taças que aqui é nós comandando o show, fechou? É nós comandando o show, fechou? Então vem comigo, se liga aqui esse fonequinho. É nós comandando o show, fechou? DJ, pode soltar a batida que é DJ, pode soltar a batida que é minha. DJ, pode soltar DJ, pode soltar DJ, pode DJ, pode soltar DJ, pode DJ, pode soltar DJ, pode DJ, pode soltar DJ, pode DJ, pode DJ, pode DJ, pode DJ, pode soltar a batida que é minha rima. É satisfação garantida. Ou seu dinheiro de volta, tirando onda. Café crime, meus parceiros, de volta redonda. Tamo vendo mais de mil, se fazendo de humilde, não ando em passos miúdos. É o seguinte, eu sou humilde pra reconhecer que eu não sou o melhor, mas ainda você. Você diz que eu me acho, mas te digo, enquanto você não se achar, vai continuar perdido. Tem que ter atitude, virar a mesa e quer saber, eu não me acho, eu tenho certeza. E não me importa que quem quer que seja, me diga que eu não sou capaz de existir jamais. Mesmo que você ignore, pode crer que eu causo. Meu hobby é colecionar aplausos. É nós comandando o show, fechou? É nós comandando o show, fechou? Então vem comigo, se liga nesse flow, neguinho. É nós comandando o show, fechou? É nós comandando o show, fechou? É nós comandando o show, fechou? Então vem comigo, se liga nesse flow, neguinho. É nós comandando o show, fechou? DJ, vê se faz o loop do beat que os caras curtem. As mina aumenta o grito no beat, no beat jungle. As beats se jogam. Café crime comando o show, sublime o time que chegou. Mãos para o ar, gritos de roll. How many mics? 4 mics são strikes no blue. Clichê, não sou clichê, só VIP. Vai impedir quem paga pra ver, vai tá lá. Ih, neguinho se perdeu, até o teto cedeu. Valeu DJ pelos topics que cedeu. Tudo parado no breu, break down e volta. Os copos tô na revolta porque o back acendeu. Assim eu vou na velô, na vida sem dar resvalo. Da vila da inválidos, eu cachambi pro catupim. Meu trabalho eu levo a sério, não paro. O meu critério é levar pro cemitério que não entrar no embalo. Porque é nós comandando o show, fechou? É nós comandando o show, fechou? Então vem comigo, se liga nesse flow, neguinho. É nós comandando o show, fechou? É nós comandando o show, fechou? É nós comandando o show, fechou? Então vem comigo, se liga nesse flow, neguinho. É nós comandando o show, fechou? Então fala que é nós, a voz é um instrumento. É só dar uma brecha pra demonstrar o talento. Nessa guerra de hormônios, usando os neurônios, vai vendo. Sempre correndo atrás, sagaz a favor do tempo. Coragem é necessária, as mensagens são várias. A cuca tá maluca, a conduta de mini saia. Usando uma só voz, comendo no mesmo prato. O efeito é dominó, se não tá junto de fato. Poesia ritmada, demarcando espaço. Movimento rouba a cena e bota a mão pro alto. Na flipada, habilidade, sagacidade no ringue. Tô fechada nesse baile porque tem que ter swing. Rap, funk, samba, rock, charme, soul, naya, bing. Sente o clima, vem pra cima, chama as minas, size king. Do pop é o underground,